é a sua sintonia. Quantos homens eram inverno, outros verão. Uma hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas e quando eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco, canta essa mandou, vem! Já pensou o ar-condicionado no 15 e a gente a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Já pensou, vem? Já pensou o ar-condicionado no 15 e a gente suando a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia se você uma hora, 10 minutos. Ei, mulher! O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade. Até que ponto eu vou aguentar? Já estou ficando louco. Santa voz bem forte, vem! Bem forte, vem! E já pensou? E a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Tá esperando o quê, mulher? Vem! Já pensou? O ar-condicionado não quis abençoando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia se você parece um ano. Chora, viola! Você parece. Não fique triste. O programa Dupla Agito acabou. Volta no próximo sábado na Sertão FM. Todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã, o programa Dupla Agito com Rafael Marques e Gil Gomes. Você acabou de ouvir mais um programa com a marca Rádio Sertão FM de Petrolina. Obrigado. Continue acompanhando a nossa programação. ZYR 755, Rádio Sertão FM, Petrolina, Pernambuco. 24 horas no ar, de Petrolina para o mundo. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. A gente já tinha terminado de produzir o programa quando, infelizmente, veio a notícia que eu não queria ouvir e eu não queria ter que dar especificamente nesse programa. Morreu Maguila, um dos mais famosos sergipanos do Brasil. 77 vitórias em 85 lutas, lutador exímio. E é engraçado porque eu não acompanho boxe, eu não acompanho MMA, eu não acompanho nada disso. Mas eu gostava do Maguila por ele ser um cara humano, simples, que falava a língua do povo, seja nas entrevistas ou até mesmo nos comentários de economia que ele fazia no jornal do SBT. E é uma pena que o que ele mais gostava de fazer, o que lhe deixou famoso, trouxe consequências irreversíveis à sua saúde. Os rings estão vazios, as luzes se apagam, mas o legado segue vivo, mesmo que na forma de um programa de um maluco que achou legal usar o nome Maguila no joguinho de celular e adotou o apelido para si. Esse, todos os outros programas desde lá o primeiro em 2019 e todos os que vierem enquanto nos deixarem serão dedicados a você, Adilson Rodrigues Maguila, único e eterno. E o resto não chega nem perto.